Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! Momento Areva no ar, minha gente, e agora vamos falar um pouco sobre as notícias da última semana, as coisas que a gente achou mais interessante, mais curioso. Tenho aqui na mesa comigo para fazer essa revista digital para você, o senhor Luiz Carlos Modesto. Eu aumento, mas não invento. Duro ser motorista de caminhão na cidade! E senhor Thiago Moura. É sexta-feira. No momento, fora Eva. Se é pra ser revista digital, tinha que ter narração tipo Cid Moreira, assim. Eu acho que não é melhor do que televisão. Eu não sei dizer. Eu não assisto televisão. Quanto a mim, eu nem tenho televisão em casa. Revista digital, na minha concepção, só vem a revista lá da RedeTV. Agora nem lembro mais o nome. Leitura Dinâmica. Leitura Dinâmica. Aquela mulher andando de um lado pro outro, do lado pro outro. Quando a gente começar a ganhar dinheiro com esse blog, vai ter verba pra ter um chroma key. Vai ficar eu, o Modesto e o Marcelo andando na frente da tela, assim, com o fundo da notícia. Bora, eu trabalho com chroma key o dia inteiro, cara. Ah, por que tu não faz uns efeitos tipo Chapolin pra gente brincar? Pois então vamos começar a ler as notícias. Eu queria que o senhor Thiago Moura começasse aí. Qual foi a notícia que você selecionou, a primeira? A primeira notícia é porque, assim, aquela mania que a gente tem, né? Que a gente é uns nerds bem bitolados, bem alienados, a gente só fala de Marvel e DC. Vamos falar da nova série da DC que eles confirmaram. É os Novos Titãs, que vai sair pela TNT, a Warner confirmou, né? Que vai ser baseada na época do Marvel Wolfman e do George Pérez, dos anos 80, que é o que presta dos Titãs, né, resumidamente. Ela vai ser produzida pelo Akiva Goldsman e pelo Mark Haynes. O Akiva Goldsman é um produtor de Hollywood, que ele já ganhou o Oscar por Uma Mente Brilhante, aquele filme do Russell Crowe. Aparentemente, o filme, série, aliás, vai ter o Asa Noturna como líder da equipe, vai ter, provavelmente, Estelar, Ravena, Mutano, Kid Flash e Moça Maravilha como parte da equipe. Como você fala bonito Russell Crowe? Fala de novo, por favor. Russell Crowe. Eu fiz um curso no Senac só pra aprender a falar o nome do Russell Crowe. E já tem nomes pro elenco, assim? Vai ser Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Branco Melo. Father vai fazer uma participação, né? Malu Mader faz participação. Marcelo Fromer morreu e ninguém fala dele, né? Que bosta. É porque parece que vai ser eles vingando a morte do... Nossa, que horror, cara. Cara, mas pelo que eu vejo já tá em andamento, né? Segredo, de alguma forma, já tá em andamento a série. Eu só consigo pensar na série dos Titãs na pegada Arrow que tá tendo agora, né? Não consigo pensar em outra pegada. Porque o Arrow, por exemplo, pra quem viu aí o retorno da série agora na terceira temporada, a primeira cena da primeira episódio é totalmente grupo. Várias pessoas atuando ao mesmo tempo e lutando, eu só consigo pensar numa série dos Titãs assim. Mas eu, tipo, na TNT também, eu não sei o que é que já teve a TNT de seriado, pra ter noção. Fallen Sky da TNT, aquele do James Cameron, aquele do navio lá, que era o único sobreviveu. Last Ship. Caralho, aquilo é muito chato. Ah, meu pai gosta, cara, meu pai não perde. Cara, assim, se for bem baseado, né, nas histórias do Pérez e do Wolfman, tem possibilidade de ser uma coisa bem legal, cara. Consegue imaginar contrato de Judas na TV? Não vai, cara. Não sei. É porque, assim, a Warner, vamos ser bem sinceros, por mais que alopre a Warner no cinema, na TV, a Warner faz umas coisas legais, assim. Tem feito, aliás, esqueci de Smallville. Tem feito umas coisas legais. Então, e produzido pela TNT também, né? Eu assistiria uma série dos Titãs. Eu gostaria mais se fosse um filme, mas já que vai ser uma série, fazer o quê, né? Eu só quero ver se eles vão botar a Torre Titã com aquele T gigante. Ah, mó legal, mas uma engenharia que não existe, né? Muito prática, né? Mas deixa eu fazer um momento, todo mundo odeia o Modeste. Momento, todo mundo odeia o Modeste. Eu defendo Smallville até a quarta temporada. Ah, não, defendo Smallville até o final da terceira, pô. Até o final da terceira pra mim é uma série muito boa. Tirando algumas coisas, mas é uma série até boa. Tem um final de temporada muito bom, por sinal, a terceira. eu acho Smallville tolerável até a entrada daquele maldito Deus Ex Machina que é o Jor-El. De resto, não é tão ruim. Pô, era até esse Stramp, cara. Foda-se. Era tipo, ele chegava lá, pai, deu uma merda ali. Não, não tem problema, meu filho, eu vou fazer você voltar no tempo, mas pra isso eu vou matar a sua namorada. Porra, vai tomar. Porque tem séries que conseguem utilizar o Deus Ex Machina com maestria. Por exemplo, Doctor Who, a TARDIS é um Deus Ex Machina fudido, né, cara? A TARDIS faz qualquer coisa. Só que tem um porquê. Agora, ali não, era um cara que morreu, a consciência dele tá num cristal e ele pode fazer qualquer coisa, velho. Isso é muito ruim. E ainda querem fazer uma série da Supergirl, né? E aí eu também me pergunto como vão fazer uma série da Supergirl. Vai ser nessa mesma pegada do Smallville? Vai ser que pegada? Uma pegada mais, sei lá, como tá sendo ela, com poderes mais contidos, onde ela não é uma descendente de Krypton. Eu acho que se eles quisessem fazer uma nova origem, onde ela não fosse filha de Krypton, fosse uma menina com superpoderes e de fato uma Supergirl, já dava mais fácil de fazer. É, e ainda vai ter ligação com Arrow e Flash, provavelmente, né? Porque tá pra sair pela CW, não sei. Eles podiam fazer a Poderosa. Peitões. Eu quero melão. Poderosa, acho que seria muito mais futuro, sabia? Mas eles não vão usar o nome Power Girls quando eles podem usar o nome Supergirl. Porque a DC e a Warner devem ter uma cláusula lá escrita em letras garrafais, em fonte 72, talhada em pedra, na entrada da Warner, que tudo que sai aqui será produzido com o nome Bat ou Super na frente. E você, Modeste, você pilota, ou quer dizer, você gosta ou não gosta da ideia da Turma Titã lá, dos Jovens Titãs? Eu prometi a mim mesmo que nenhuma série da DC me pega mais. Então você tá cagando. Caguei baldes. E quando eu cago, ainda é aquele cocô seco. Não é aqueles mole não, né? Nem diarreia, né? Cocô seco ainda mais. Então, já que você tá cagando baldes, fala aí então a notícia aí que você achou interessante, que você quer resgatar. Despeçam-se dos seus amigos, façam a lista do que vocês querem fazer, porque agora a troça tá ficando muito feio, muito sério. Lembram da notícia de que teve um cara que faleceu, virou chouriço, virou consumê num hospital no Texas, um cara que veio da África, com o Ebola Zaire, e as pessoas acabaram se contaminando? Uma enfermeira conseguiu isolar e ela só contaminou 47 pessoas. Aí descobriram hoje uma outra enfermeira, ela estava no Texas, trabalhando no Texas, e foi visitar o seu noivo em Ohio, fazer os preparativos do seu casamento. Ela, voltando de Ohio, estava manifestando a doença e contaminou todo mundo dentro do avião. Eu queria dar os parabéns para os campeões que fizeram e que deixaram isso acontecer. Agora, eles estão tentando localizar as pessoas que estavam no voo, para essas pessoas não contaminarem mais gente, e aí o troço ficar fora de controle dentro dos Estados Unidos. Senhor Barack Obama, que é melhor que o Eto'o, fez uma declaração hoje dizendo que eles têm que combater o Ebola antes dele chegar nos Estados Unidos, fazer isso na África. Mas, gente, já chegou. A enfermeira chinesinha, a primeira, a paciente 1, a chinesinha, que era bem gostosinha, vai pra fita, junto com o cara lá da África que virou chouriço, e agora tem mais gente contaminada, e isso não vai prestar, cara. Outra, a iniciativa que eles fizeram hoje também, proibiram pessoas que trabalham no ramo da saúde, que tiverem contato com pessoas com suspeitas de Ebola, de pegar transporte público. Que legal, né? É bem eficiente fazer isso. Em vez de preparar as pessoas para lidarem com o troço, eles vão proibir de pegar transporte público. Saibam que tudo isso tem conspiração Illuminati no meio. Agora vocês vão entender por que cada região do Brasil teve um estádio novo. Porque melhor lugar para concentrar gente do que estádio de futebol. E aí isso era o motivo daqueles caixões, né? Lá. É, os caixões da FEMA. Então tá tudo acertado já, cara. Isso aí tá tudo foda. Nós estamos fodidos. A redução da população mundial começou e vai ser foda. Eu tenho dois comentários a falar a respeito disso. Primeiro, todo mundo... Ai, eu quero apocalipse zumbi, eu quero apocalipse zumbi. Aí estão tudo se cagando de medo de bola agora. E cara, você morrer sangrando pelo cu não é digno, cara. E o segundo é que, velho, chegou nos Estados Unidos, então agora eles vão liberar a cura, cara. Que eles estavam segurando. O Obama dizer que tem que enfrentar e chegar nos Estados Unidos, que é na África, mas porra, faz uns 20 anos que tem na África isso aí. E ninguém nunca curou, nunca resolveu nada. Aí quando agora chega pra sair da África, todo mundo, ah, meu Deus, é uma epidemia. Agora sai. A cura, cara, que é aquele maldito monstro imperialista americano que nos proporciona cinema de tão divertido, vai dar 2 meses e alguém vai dizer, nossa, descobriram a cura do Ebola. Porque antes provavelmente ninguém tava procurando, né, cara? Era na África e os Estados Unidos estão cagando pra África. Cara, esse negócio de Ebola só me lembra uma série, tá falando de série, que é a Utopia, que é uma série do canal Channel 4, lá da Inglaterra, que tá na segunda temporada e foi cancelada, né, não vai ter a terceira, mas que vai ter uma versão americana dirigida pelo David Fincher, se não me engano, acho que vai ser pelo Netflix também. E é que a história de exatamente disso, assim, são plot de que existe uma organização secreta que produz gripe russa. Pra poder vacinar pessoas contra a gripe russa, só que não existe gripe russa. E a vacina que eles botam nas pessoas deixa as pessoas estéreis pra fazer um controle da população. Isso eu sou a favor. Eu sou a favor. A humanidade não tem que se. Não tem que se perpetuar muito tempo, não. Se todo mundo ficasse estéreo, seria melhor. Mas não é basicamente o mesmo plot do Filhos da Esperança, Marcelo? Não, Filhos da Esperança não teve isso, não. Eles ficaram estéreis, mas não foi. Ninguém sabe por quê. Motivo, não foi uma conspiração de organização secreta nem nada, não. Foi só que eles ficaram estéreis. O plot do filme é que uma mulher engravida e vai ter um filho de novo depois de, sei lá, uns 30 anos, 40, 50 anos, sei lá. Sem enganar, nascer ninguém no mundo. Aí ele tem que proteger a mulher, mas por que isso? Vai ser só uma criança. É esperança, né? Filhos da esperança. Cable vai lá, adota ela, bota o nome dela de Hope, né? Então, complexo de Messias, né? O que é uma história legal de jogar, legal. Se a Fox tivesse tratado o X-Men com um esmero, né, no cinema, era uma história legal de fazer, cara. É, se ela fizesse um futuro, os mutantes não existissem mais e fosse surgir um outro mutante. Você não vai nem fazer. Vai fazendo a história e, tipo, em determinado filme você diz, não nasceu mais nenhum mutante, bababá. Sei lá. A Fox podia ter feito muita coisa muito legal e não fez, só fez um bom. Mas a Fox vai fazer um seriado no universo mutante. Só ninguém avisou ainda qual vai ser. Vai ser, de onde vai ser, com quem vai ser. Mas vai fazer um Cifra. Você pegou uma implicância com o Cifra, hein? Puta que porra! O mutante mais inútil que tem. Enfim, vamos de Ebola, X-Men, como? Não sei. Deixa eu só complementar a informação, então, só para os nossos amigos que acreditam na verdade. Vocês podem ver que está sendo muita coisa sendo falada de vírus, de infestação, de pessoas morrendo por causa de vírus e tal. Cara, tá agendado isso, velho. Isso aí é agenda sitting. Tá sendo falado. Quando acontecer, as pessoas não vão estranhar mais essa infestação, essas mortes que vão rolar. Todo mundo vai estar meio tomando quase como naturalidade. Esse troço tá ficando feio, vai ficar mais feio ainda. Depois vai morrer todo mundo. Igual ia morrer com a gripe suína, igual ia morrer com a gripe aviária, igual ia morrer todo mundo. Os outbreaks de Ebola tão foda na África. Os quê? Outbreaks. Nome de banda legal, Outbreak. Tipo Offspring, tá ligado? Outbreak. Outbreak é quando tem um monte de contágio, tem uma explosão de contágio, assim. Gripe suína é a mesma coisa, tava todo mundo usando máscara, vai morrer todo mundo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então vamos esperar pra ver se a bola vai explodir ou não vai explodir. Se ele chega, passa pelos aeroportos brasileiros, as pessoas ficam cagando de medo e não acreditando no Modesto quando ele diz. E eu vou dizer o seguinte, quando eu chegar em Cumbica, alguém da África, vai ter um narigudo lá que vai ficar se cagando de medo. Ah, eu vou dizer uma coisa, a única pessoa do Areva que você, ninguém pode manter contato, ele está sendo mantido em isolamento, é o Sr. Z, que trabalha no aeroporto internacional recebendo a galera. Daqui a pouco chega, sei lá, um texano ali, espia na cara dele. E aí a gente tem aquele filme do Bruce Willis lá, né, o Dia do Macaco lá, não... O Dia do Macaco? O Dia do Macaco é aquele que o Bruce Willis fica preso no mesmo dia, né? Yippee-ki-yay, motherfucker. Falando ainda de seriados, eu queria ressaltar aqui uma notícia. Em 2016 vamos ter o retorno de uma grande série, né? Pelo menos pra quem gosta, eu gostei muito, pelo menos até onde eu fui, que é o Twin Peaks. Vai voltar em 2016 pelo canal Showtime. É o próprio David Lynch e o Mark Frost, criadores da série lá nos anos 90, anunciaram isso e que não vai ser um remake, não vai ser prequel, vai ser como se fosse uma história continuada, mostrando o que aconteceu com aquelas pessoas dias de hoje, né? Twin Peaks, pra quem não assistiu, a série onde uma garota era morta, né? É, Laura Palmer. Tentar descobrir quem matou Laura Palmer. E acabou que a história vai pra um caminho todo psicodélico e fantasioso, cheio de misticismo lá. Teve duas temporadas, o assassino foi revelado no episódio 8, porque os produtores do canal, muito inteligentemente, disseram, não, vamos revelar logo o assassino. Aí revelou o assassino e logo depois, no episódio seguinte, caiu por 3 vezes abaixo da audiência e a série foi pro buraco. Puta, é uma série sensacional. Ah, sensacional. Só que, cara, olha a cagada, velho. Qual é o mote principal da série? O assassino. Mas vamos revelar, então, no terceiro episódio, no sétimo episódio. Que eles queriam que as pessoas continuassem acompanhando se o mistério tá revelado, enfim. Mas é massa voltar, cara. O que aconteceu 20 anos depois do assassinato de Laura Palmer? E sendo David Lynch, cara, imagina a psicodelia e a loucura que ele não pode aprontar nessa série. E a série original deixou pontas soltas, até porque ela foi cancelada sem fato ser amarrado. Diz que vai fazer 9 episódios de uma minissérie, mas sei lá, no Showtime, o canal do Dexter, por exemplo, que ficou passando anos e anos e anos e anos, até acaba de uma forma ruim. Eu espero que não seja só 9 episódios mesmo, que seja bem feito. E o David Lynch, depois de, sei lá, 20 anos de psicodelia e sucesso, né? Então ele deve estar com a cabeça mais louca ainda. Não, David Lynch, eu acho que, tipo, mesmo que se estenda um pouco mais, porque provavelmente essa encomenda de 9 episódios é pra ver repercussão e tudo mais, mas mesmo sendo um pouco mais, espero que não seja um Dexter, né? Na mão do David Lynch, eu tenho muito medo que vire um Dexter que fique se repetindo e caia na desgraça. Deve estar faltando dinheiro pra ele, será? A marca de café dele não tá vendendo bem, ele não tá conseguindo fazer show de trompete dele. Ele tem uma marca de café. Café Pilão é dele. Café Pilão. Não, é sério, ele tem uma marca de café orgânico que ele investe, cara. David Lynch é foda. Que nem o Tarcísio Meira, eu fui assistir uma entrevista do Tarcísio Meira que o Jô Soares reprisou com a Eva Vilma, e o Tarcísio Meira começa a falar da fazenda dele, onde ele tá fazendo um tipo de adubo melhor pra natureza e tava tentando vender pra um cara não sei aonde. Eu digo, como assim? Tarcísio Meira já fazendo adubos? Mas legal isso, cara. A vida secreta dos grandes artistas, cara. Você lembra aquela série Reunion da Warner, que passava no SBT? Lembro, que eu gostava. Então, era boa, tipo, mas ela tava programada pra ter, sei lá, 22 episódios, né, que são uma temporada inteira. Só que ela foi cancelada no 13º, ela foi cancelada antes de revelar o assassino. E ninguém sabe até hoje que é o assassino. Mas a melhor coisa foi a saída do Silvio Santos pra isso. Tipo, começou a passar no SBT depois que já tinha sido cancelado. Pô, já tem essa mania, né, de comprar essa depois que ela foi cancelada. Reunião, um assassinato, quem será o assassino? Bababá, só que não tinha o fim, né, cara, eles sabiam que não tinha o fim. Passou o último episódio antes de ser cancelado e no final aparece uma tela preta dizendo: e o assassino na verdade era fulano de tal que matou, né, era o coronel Bostarda que matou com o candelabro na sala de estar. E tipo, eles inventaram um final, tá ligado? Pra Reunion. Reunion, ele tinha várias possibilidades de final, né? Então eles pegaram uma possibilidade que era mais óbvia possível e fizeram. Sim. Depois, anos depois, uma das atrizes falou o final de Reunion. Falou quem era o assassino, falou os motivos do assassino, parece que era a filha dela. Que era uma história bem rocambolesca, assim, tipo, a filha que tinha sido abandonada, cresceu e voltou pra matar e tal. Casos de família não acaba nunca, né? E hoje o tema é o seguinte: não sou obrigada a gostar de você porque é minha mãe. E já que a gente tá falando de seriado, cara, eu vou falar que a CW, né? Canal que nos trouxe seriados super adultos, super maduros, né, com tramas super complexas, como Vampire Diaries, Supernatural, e Arrow e The Flash, Malview, só seriados com roteiros extremamente maduros, extremamente intrincados, eles vão trazer de volta, eles vão transformar em seriado aquele filme do Edward Norton e da Jessica Biel, O Ilusionista, que saiu na mesma época que O Grande Truque, todo mundo confunde os dois filmes. E eles vão adaptar a história fazendo com que seja em Nova York, no século XIX, e o ilusionista do título, ele vai sair depois de 10 anos preso na cadeia, ele vai encontrar a mulher dele casada com o cara que botou ele na cadeia, que é um chefão do crime, e para se vingar ele vai tentar entrar na organização criminosa, ele vai utilizar das suas capacidades, né, ilusionísticas, de mágica, se aproximar do vilão e se vingar e, né, trazer justiça e paz a todos os cidadãos de bem. Isso me faz perceber que o novo vilão de seriado americano é adaptar tudo quanto é filme, né, cara? É só isso que os caras fazem atualmente. Vai ter série da Profecia, vai ter série do Minority Report, vai ter série do Diabo que o Parta, vai ter série de tudo agora que é de filme, referente a filme, porque parece que já começou até a parte de crise de novo na TV. E você vê que é um movimento contrário ao que estava algum tempo atrás, porque há um tempo atrás, nos anos 2000 ali, de 2000 a 2010, saía um atrás de outro adaptação desse seriado antigo pro cinema, né, cara? As Panteras, Esquadrão Classe A, caralhada de seriado foi virando filme, e agora que a televisão tá se tornando um celeiro forte de produção, né? Todo mundo elogiando que as produções de televisão estão melhores que as de cinema e bababá, bababá, bababá. Aí agora tá tendo o efeito contrário. Agora os filmes estão virando seriados. O filme de 2006 vai virar seriado já. Você colocaria House of Cards é uma produção da Netflix, que sai direto na Netflix, com uma produção de TV? Uma produção de seriado, né? Quando eu digo TV, eu digo no sentido do formato seriado. Formato assista em casa. Mas o House of Cards você pode colocar como de TV por ele ter concorrido no Emmy assim, como produção televisiva. É uma produção seriada, né, cara? Como a gente está falando da CW, que é celeiro de coisas como aquele seriado bacana, como é que era, dos irmãos que brigavam por causa de mulher, puta, esqueci, não, dois irmãos que jogavam basquete, um descobre que é irmão do outro, né? Ah, One Tree Hill, deu-se, caralho, deu-se. Então, como a CW é celeiro dessas pérolas, eu não espero nada de muita coisa interessante desse seriado. Ah, cara, eu tenho que dizer que a CW, de vez em quando, às vezes, faz uma coisa interessante. Tipo, ela fez uma série chamada Mom, que eu não achei graça nenhuma, mas que continua. Fez uma série chamada lá de uma da Rebecca não sei o que, que é uma atriz lá do Saturday Night Live, até se não me engano, que é meio gordinho e tal, que é uma série ruim, mas aí fez agora uma série chamada Self, que é com a irmã da Gamorra, que eu não lembro agora o nome do filme, do Guardiões da Galáxia, e a Melanie Pond no Doctor Who. Eu assisti o piloto e achei interessantezinho. Então, assim, de 10 séries que eles fazem, eles acertam a mão em um. Ela tem um nicho, né, cara? CW, o nicho dela é um público mais adolescente. Então, eles produzem coisas que sempre tem o estilo novelinha, romancezinho, os dramas familiares, bababá. E sempre galanzinhos, né, menininhas bonitinhas e tal. Eles têm um perfil, assim, que é bem diferente dos outros. Que é bem diferente, não, mas ele é mais malhação. É um canal malhação. Ele é tão um perfil adolescente sem cérebro que agora tá passando na MTV no Brasil, os seriados da Warner. Tô passando Smallville, tá passando outras coisas assim, junto com o reality show de Quem Quer Ficar com o Suplo. Nossa senhora. MTV, essa que é dele. Nossa senhora, deixa quieto. O que a gente vai ver na nova MTV? Alishow, Arishow, Realishow, Yalis Show, Lialis, Riashow, Show de Realidade. MTV, pronta pra outra. Só um parênteses, hoje eu tava assistindo no YouTube durante o trabalho, eu resolvi escutar músicas diferentes. Não assistindo, mas escutando, porque eu faço playlist pra ouvir, né? E eu botei o playlist Disque MTV, cara, que saudade da MTV. MTV de raiz, da MTV moleca. Uma coisa que eu tava assistindo esses dias no YouTube foi o Cover Nation. Piores clipes do mundo. Era na época em que o Marcos Mion ainda não tinha ficado insuportável. O Cover Nation, ele era a ponta fraca do Cover Nation, porque o formato no qual é a música com bandas cover ficou do caralho. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. Então, já que a gente tá falando da Warner, que a gente ama tanto, a gente já falou muito de seriados, nós vamos pular uma outra área, né, que é a área do cinema. E que eu queria falar um pouco agora sobre essa novidade, mais uma das novidades que tá pipocando a vida toda e todo momento aí, que a Warner finalmente lançou toda a lista de filmes que vai produzir, os anos que vai produzir, as pessoas que vão estar envolvidas. Tinha lançado na época do San Diego Comic Con, lista de dos anos que ia ter os filmes e o número de filmes, né? Não tinha dito que ia ser o filme, só uma previsão. E acabou que agora ele lançou tudo, acabou dizendo que vai ser tudo. Né? Então vai ter em 2016, segundo ela, Batman v Superman e Esquadrão Suicida. A gente vai comentar, mas eu não vejo muita lógica. Ainda não consigo entender o filme Esquadrão Suicida. Em 2017 vamos ter o filme da Mulher Maravilha com a grande Gal Gadot, Liga da Justiça Parte 1. Em 2018 teremos The Flash com o Ezra Miller. E em 2018 ainda teremos o Aquaman com o nosso querido Jason Momoa. E em 2019 teremos Shazam com o Dwayne Johnson como Adão Negro, ainda não tem quem vai fazer o Shazam, e a Liga da Justiça Parte 2. E em 2020 teremos Cyborg com Ray Fisher e o Lanterna Verde de volta em um remake. Então esses serão os filmes da Warner até 2020, e quem viver verá ou não. Já diria Caetano Veloso. Vergonha na cara, vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo essa porra. Respeito! Então, o que é que vocês acham aí dessa lista de filmes, né? Vamos começar primeiro com essa novidade aí, que é o Esquadrão Suicida, né? Eu achava que, como em Arrow já tinha parecido, eu acho que eles achavam que eles iam seguir por ali em Arrow. E aí eles vêm com um filme, que eu não consigo ver isso fazer sucesso, mas o que é que vocês acham? Eu acho que o Esquadrão Suicida vai ser a tentativa da DC Warner fazer o Guardiões da Galáxia deles. Um grupo de desajustados, badass, motherfuckers, vilões, que vão se juntar pra fazer alguma coisa bacana sob o comando da Amanda Waller. Pois é, cara, até pode ser, mas aí me entra questionamento. Já tem o Esquadrão Suicida, já tem uma Amanda Waller no seriado, que foi muito bem colocado, muito bem desenvolvido até. E lá ela utiliza a Argus e tal. Aí você vai fazer um filme do Esquadrão Suicida daqui a 2 anos, jogar tudo novamente pra um público que já conhece, pra mim, outros atores. Se eles pelo menos forem usar os mesmos, que eu acho difícil, acho que eles não vão usar. Não vão. Mas pelo menos, se você tinha pelo menos a Amanda Waller, você já estava estabelecida, né? Até porque na terceira temporada agora de Arrow, ela vai ter mais participação ainda. Vamos focar só na Amanda Waller, pra ver o tamanho da confusão que é isso. Smallville acabou quando? Em 2011, né? O filme do Lanterna Verde acho que foi em 2011 também, né? 2012, 10, no máximo. 12, então tá, 2012. Então, 2011, 2012, nós estamos em 2014, esse filme do Esquadrão Suicida vai ser o quê? 2016? Em 5 anos, nós vamos ter 4 mulheres diferentes interpretando a Amanda Waller em diferentes mídias, tá ligado? Porque cada vez que eles fazem um filme, eles querem... Eles botam uma Amanda Waller diferente, cara. Vai tomar no cu. Tem o Esquadrão Suicida do Arrow, que, cara, tem toda a cara que o pessoal da televisão querendo fazer um seriado do Esquadrão Suicida. Porque eles, pô, apresentaram os personagens, vai ter mais um episódio do Esquadrão Suicida essa temporada. O Deagle, né, que é um personagem coadjuvante importante de Arrow, ele tá bastante envolvido com esse Esquadrão Suicida. Tem mó cara que os caras da TV estão com a ideia de fazer um seriado do Esquadrão Suicida. Aí eles vão fazer um filme do Esquadrão Suicida. Aí você vai ter o Esquadrão Suicida da televisão e o Esquadrão Suicida do cinema, e eu te pergunto pra quê? E o Flash? E o Flash também. Não, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aí a gente tem que ver que eles estão querendo fazer uma coisa pra públicos diferentes. Aí não é pra públicos diferentes, claro. Cara, mas não é, cara. Uma coisa, eles não vão misturar TV com cinema. TV. Não, beleza, isso tá bem claro. Mas eles não precisavam, então, usar os mesmos personagens na TV e no cinema. Já que não vão misturar, faz algumas coisas só na TV, outras só no cinema. Mas não faz uma Amanda Waller da TV, uma Amanda Waller do cinema. Um pistoleiro da TV, um pistoleiro do cinema. Sabe? Não repete os dois personagens nas duas mídias diferentes, se você não quer misturar os dois universos. É, cara, eu só penso assim, que eles podiam criar, utilizar algum outro grupo. Eu não sei também, não sei se tem algum grupo dentro dessa lógica do Guardiões da Galáxia, desse além do Esquadrão Suicida. Renegados. Né? Os Renegados, pronto. Aquele que tem a Mulher Negativa, pô. É, Patrulha do Destino. Pô, pega a Patrulha do Destino, faz um seriado legal da Patrulha do Destino. Querem fazer no espaço? Pega Desafiadores do Desconhecido. Pois é, tem tanto grupo pra utilizar. Mas eu acho que a cagada é exatamente essa. Não, nós não vamos misturar TV é uma coisa, cinema é outra. Beleza, então. Então na TV a gente vai usar esses personagens, no cinema a gente vai usar esses e a gente não vai misturar. Agora, velho, imagina, tipo, tem o filme do Homem-Aranha, Andrew Garfield. Aí a Marvel resolve fazer um seriado do Homem-Aranha também na TV. Aí você tem o Homem-Aranha da TV e o Homem-Aranha do cinema. Não, cara. As pessoas vão questionar por que que não é o mesmo, sabe? Tipo... Eu acho que casa no que até o Modeste agora puxou, por exemplo, que é o exemplo aí, o grande exemplo do Flash, né? Do The Flash. Lança um seriado agora, ele vai se consolidar na mente das pessoas. Aquele personagem, aquele ator, claro que não vai ser na grande multidão de gente no mundo inteiro, mas vai ter uma boa parte do público, vai ter essa consolidação, e o personagem vai estar ligado, aquele ator vai estar ligado àquele personagem, e aí de repente você lança um filme com outro ator totalmente diferente. Ligação nenhuma com tudo que as pessoas estão acompanhando. Pois é, não, o Ezra Miller, Ezra, você pronuncia isso? Ezra. Ele é realmente um bom ator, ele fez lá o Vamos Falar com Kevin, né, Precisamos Falar com Kevin, fez As Vantagens de Ser Invisível, então é um ator bem legal. Agora, cara, é um outro ator, não precisava disso. Então deixasse o Flash quieto lá sem fazer série. É, né, cara? Se não é pra misturar, não usa a porra do Flash no cinema, então. E se é pra usar no cinema, não faz a porra do seriado, sabe? Tipo, decide o que você quer fazer com o personagem. Aí o que acontece, Marcelo? Na minha opinião, como você disse, não é uma parte do público. Cara, não vamos esquecer que quando o Smallville tava passando, Smallville era um sucesso desgraçado, 1 bilhão de pessoas tava perguntando por que Superman Returns não era o Tom Welling fazendo o papel do Super-Homem. Porra, mas esse aqui não é o Super-Homem? Esse cara não é o Super-Homem. Velho, não adianta. A gente tá discutindo isso porque a gente tá vendo anos antes uma lista de filmes que vai sair até 2020. A gente tá em 2014 falando disso. grande público que não acompanha esse tipo de notícia, que tá cagando pra se fazer sair um filme do Flash ou não, e que vai ligar na Warner Channel e vai ver lá The Flash no Warner Channel, o homem mais rápido do mundo. Aí vai ver o Grant Gustin fazendo papel, vai dizer, pô, vou ver o filme, seria The Flash. Estamos em 2014, The Flash, o filme tá pra sair em 2018, é isso? Exato. 4 temporadas, velho. Que o Zezinho lá, que não acompanha o Areva, não acompanha o Omelete, não acompanha o MDM, nada disso. Ele só assiste o The Flash no seriado, porque ele gosta. E de 4 anos depois, ele vê a notícia, ele vê o cartaz no cinema. Flash, ele, caralho, um filme do Flash. Aí ele vai assistir e vai dizer, pô, mas esse cara não é o Flash. É um fato, cara, tipo, tu usar o mesmo personagem em duas mídias, com dois atores diferentes, sem ligação nenhuma, e eu duvido que eles não vão usar o Wally West. Eles vão usar Barry Allen, porque a Warner e a DC tem uma obsessão pelo Barry Allen. Me explica qual é a lógica disso, qual é a logística que os caras fizeram pra dizer, não, eu acho que a gente pode usar, ninguém vai achar estranho. E aí, Modesto, quer explicar? A explicação mais lógica que eu penso é, engravatado executivo não assiste seriado, engravatado executivo não vai no cinema. Isso é uma explicação bem plausível. Mas o que me irrita não é que são os engravatados, é também, lógico, a decisão vem dos engravatados executivos, mas você vê caras como Jeff Jones dizendo, não, a gente não vai misturar, e ponto, foda-se, se vocês querem que a gente misture, a gente não vai misturar porque a gente não quer, a gente não vai misturar para dar liberdade criativa para que cada um produza o melhor seriado, o melhor programa que possa produzir. O caralho, né, cara, porque eles não dão liberdade criativa porra nenhuma, eles limitam, duvido se o cara do Flash quiser usar o Batman, alguém vai deixar ele usar. Porra, e ele é um nerd, né, cara, ele é um escritor de quadrinhos, e ele fala, as pessoas não vão achar estranho dois Flashes, porque são duas realidades diferentes, não o seu nerd de merda, o grande público não entende de multiverso, e nem vai pensar nisso. Ô Mora, como é que é o nome daquele cara que escreveu os roteiros do Blade, que dirigiu o Blade Trinity? Guyer, né, David Guyer, né? David Guyer. Esse é o cara que tá fazendo as grandes cagadas, como o Avi Arad fez com o Homem-Aranha e tal. E a diferença é que a Marvel tem o Kevin Feige e a DC tem esse bosta. É. Isso tudo tá saindo da cabeça do Goyer, cara. Eu bato muito nessa tecla de que não tem motivo para não aliar o seriado ao cinema. Mas tudo bem, eles não querem fazer. O que eu penso é o seguinte, público tá pedindo por isso, sabe? A maioria das pessoas gostaria de ver o Arqueiro Verde do Stephen Amell no universo de Man of Steel e tudo mais, tal, uma Liga da Justiça e tal. E eles veem a solicitação do público, esse desejo do público, e eles dizem, não, a gente não vai fazer porque a gente não quer. É o contrário total do que uma empresa deveria fazer, né? Qual é a solicitação do público? O que o público deseja? O que o público precisa disso? Vamos produzir o que vai ser consumido pelo público. Não, eles fazem o contrário. A lógica é poder fazer produtos, né? A gente não dá o que o público quer, a gente dá o que o público vai querer. Não, antes fosse. Eles não estão pensando, não vamos dar o que o público quer, vamos dar o que a gente quer para o público. E se eles não quiserem, foda-se. Se não quiserem, a gente vai reclamar no Twitter que as pessoas não entendem a gente. É isso, tem cara de visionário. Não, e o diretor do Quadrão Suicida, por exemplo, é o David Ayer. Quais são os filmes que ele fez na vida? Dia Treinamento, ok, é um filme legalzinho. SWAT não teve grande sucesso, foi bem mais ou menos. Aí nós temos Mais Velozes e Mais Furiosos, Os Reis da Rua, End of Watch, Sabotage Fury. E aí, quem conhece esses filmes? End of Watch, Sabotage Fury. Foda-se. Já você vê logo que é tipo um diretor contratado, é um cara que eles contrataram que é um diretor qualquer, assim, um genérico, fazer o que eles quiserem, né? Qual foi o grande erro de Lanterna Verde, cara? Contratar um diretor que, apesar de bom, tava cagando pra Lanterna Verde ou coisa do tipo. Então ele fez aquela bosta porque ele pensou, é desenho, é um super-herói, vamos fazer uma coisa para crianças. E não que não possa ser, mas tipo, para crianças retardadas mentais. Tipo, retardadas mentais não, desculpa, muito politicamente incorreto falar isso. Para crianças burras. Qual é a grande diferença da Marvel? Quem é que eles contratam para fazer os filmes? Caras que têm muita vontade de fazer filme da Marvel. Vamos chamar os caras nerds, os caras que curtem esse tipo de coisa. Vou fazer um filme do Capitão América de espionagem, vamos chamar os irmãos russos, que eles vão saber fazer. Aí a DC come poeira e não sabe por quê. Os outros filmes que tem, agora a gente pode falar um pouquinho mais dos outros, né? Por exemplo, A Mulher Maravilha com a Gal Gadot, que já vai ser apresentado em Batman v Superman, então a gente já vai saber mais ou menos como é a dinâmica, como a atriz vai estar atuando, né? Tem alguma coisa pra comentar em relativa com essa expectativa desse filme? Vou comentar que a única coisa que eu achei bem legal em relação a isso, visual, eu gostei do visual da Mulher Maravilha liberado, mas interessante foi a notícia de que ela vai ser filha de Zeus na trama. Eu tinha muito receio de que o visionário Zack Snyder, ou alguém lá, ou David Goyer, ou alguém que o valha, dissesse assim, não, no cinema a gente não pode fazer um negócio desse, porque ninguém vai acreditar que ela é filha. Nós temos uma alienígena, como é que a gente vai botar mitologia grega nisso aqui? E eles fossem falar que ela é tipo uma kryptoniana, que ela é uma mutante, que ela, sei lá, herdou os poderes dela porque ela encostou numa tomada elétrica radiativa, sabe? Tipo, sei lá, inventar alguma explicação científica para os poderes dela para poder encaixar no mundo realista, dark e sombrio e badass que o Zack Snyder faz questão que seja o universo DC no cinema. Dá pra lembrar que a Marvel já fez isso com o Thor, né? Aliás, quase tudo que tá sendo feito, que vai ser feito, a Marvel fez antes. Tanto é que, qual que é o vilão do filme que estão falando? O Brainiac, que vai ter sido atraído pelo sinal, mesmo sinal que traiu o Zod pra Terra no Man of Steel, atraiu o Brainiac, que ele vai ser o vilão do filme da Liga. Um vilão tecnológico? Será que a Marvel vai fazer isso antes? Um deus na Terra, no meio de heróis tecnológicos. Puta que pariu. Heróis tecnológicos mesmo, né? Porque eles vão fazer um filme do Cyborg em 2020, que é um personagem que o quadrinho só tinha relevância, de fato, quando tava com os Novos Titãs, desde que assumiu do lado da Liga da Justiça, só tá como ali, como um dos coadjuvantes ali da Liga, mas não tem força, tanto que ele não tem revista própria. Provavelmente eles vão começar a focar nisso pra ter revista própria depois, mas ele não tem essa força toda. Então fazer um filme do Cyborg é tentar fazer um Homem de Ferro, será? Eu vou te falar uma coisa, se fosse produzir pela Marvel, teria chance de dar certo. Convenhamos que a Marvel fez Guardiões da Galáxia, 5 caras que ninguém fazia a menor ideia que existiam até o primeiro trailer sair, se tornarem o sucesso que se tornaram, né? Qual é o histórico da DC para personagens desconhecidos? Aço, com o Shaquille O'Neal. With a will of iron, a heart of gold, and a body of steel. Man, I could be Robin! You wanna know what you can do to help? What? Anything. Don't tell Grandma. O ator do Cyborg é o Ray Fisher, que no currículo dele de filmes não tem nenhum. Vai ser o primeiro filme dele, vai ser o do Batman e Superman. Ah, mas a gente tem que falar do filme que esse me dava a esperança até eu ver essa lista, que é o Shazam. Shazam tem um potencial muito grande pra ser um puta de um filme, cara. Pra ser o herdeiro de tudo que é Harry Potter, pra fazer a série. É, cara, concordo. Uma criança no mundo de super-heróis, cara. Dá pra você fazer muita coisa legal com isso. E o vilão, meio anti-herói, é o The Rock, que é um cara que eu gosto muito, cara. Tem tudo pra dar certo, cara. Tem tudo pra dar certo, mas você sabe que vai dar bosta porque é da DC, porra. Sabe o que que eu acho? Eu comecei a avistar os problemas desse filme, que eu tenho muita esperança que seja bom, sabe? Porque eu gosto muito do Shazam. Mas quando o The Rock começou a falar muito sobre... Não, mas o Adão Negro não é um vilão, ele é praticamente um anti-herói. Nós sabemos que normalmente nos filmes, o vilão é praticamente o protagonista, e tá começando a me dar uma impressão que esse filme vai ser do Adão Negro e não do Shazam, tá ligado? Mesmo porque ele é que tem o nome grande, quem é que vai ser o Shazam? Ninguém nem cogita que vai ser o Shazam ainda, cara. Então eles vão pegar um arambuadinho qualquer aí de seriado do CW, botar a capa nele e o astro do filme vai ser o The Rock, cara. O astro do filme vai ser o Adão Negro. Mas convenhamos que o Adão Negro se tornou um personagem muito mais interessante que o Capitão Marvel faz algum tempo. Sim, então faz o filme do Adão Negro, não o Capitão do filme do Shazam, né? É, infelizmente no reboot eles desconstruíram totalmente o que o Capitão Marvel era, né? Ele ficou mais, uma cara mais violenta, com tudo, com roupa diferente. Até o Billy Batson era meio sacaninha, meio escrotinho antes de virar o Shazam e tal. E ele perde essa capacidade de ser a coisa inocente, mística que, como o Montage falou, do Harry Potter, que a Warner tá atrás de conseguir, né? Faz um tempo alguém pra substituir o Harry Potter. Alô, Percy Jackson. Nossa missão exige o nosso melhor herói. O melhor de nós, a filha do Deus da Guerra, Clarice! Não fique triste por chegar sempre em segundo, Jackson. Tudo que dizem sobre você tá errado, Clarice. Até que você tem senso de humor. E outra, né, velho? Essa mania de dark, sombrio, badass. Eu tenho duas visões do que isso pode acontecer. Eu realmente torço pra que todos esses filmes sejam super legais, sejam muito bons e tal. Eu só não tenho esperança disso. Eu vejo dois viés pra esse filme do Shazam, cara. Ou ser dark, badass, sabe? Tipo, violento, sangue no zóio. Ou ser bobo. A Warner, quando ela faz filme de super-herói, ela não consegue, até agora pelo menos, fazer algo que seja meio termo. Nem ser algo cru demais, sério demais, sombrio demais, como foi a trilogia do Nolan, como foi Man of Steel, próprio Superman Returns, que por mais que seja um filme que eu gosto muito, ele é um filme deprimente, você assiste ele, você fica triste durante o filme. ou então alguma coisa boba, tá ligado? Então eles fazem uma coisa boba, que são os filmes do Batman do Josh Marker, o Aço, Mulher Gato, Lanterna Verde. Eles não conseguem ter o meio termo, sabe? Fazer algo que, pô, vamos fazer um filme do Shazam que seja mais pro público infantil, infanto-juvenil, divertido e tal, mas que não seja bobo. E eu acho que se eles forem pra esse lado, vai ficar bobo. Eles vão chamar o diretor, sei lá, uma noite no museu pra fazer, sabe? Não, e sem contar que anunciaram o filme do Capitão Marvel, tinha falado exatamente que ele não ia ser interligado com o filme do Batman e Superman. Então já seria uma, como se fosse uma coisa alternativa, assim, tivesse acontecendo, mas não ia citar nada a ver com os outros. Então, ao mesmo tempo que eles querem ligar, eles não querem ligar e ficam com medo de fazer as coisas, né? Eles, o Warner fazendo, sendo o Warner. Então, mas me diga uma coisa, quem será que teve a brilhante ideia de falar, vamos fazer um filme solo do Aquaman com Jason Momoa? Quem que olhou pro quadrinho do Aquaman e falou, meu Deus, esse personagem aqui é a cara daquele cara que fez o Conan de cabelo crespo. Como é que chama quando a mulher faz cabelo crespo? De permanente. Quem que falou, né? Cara, o Momoa não consegue fazer nada sem lápis no olho. Imagina ele borrar. E daí como é que ele vai usar maquiagem debaixo d'água, né, cara? Vai borrar tudo. Ele vai sair d'água tipo aquelas mulheres da abertura do Fantástico que dava aquelas borradas na maquiagem. Badass motherfucker, que Jason Momoa. Você olha pra ele e você pensa, ele vai ser um... Não tem como não ser um filme badass. Um filme foda. O Zack Snyder já falou que a aparência do Aquaman vai ser um surfista cheio de tatuagens e bababá. É muito Zack Snyder, garotão, né? Esse cara aqui é do mar, faz as tatuagens nele, então ele vai ser o surfista do mal, cara. Fodão, e bababá. É isso, velho. É isso. A reunião na Warner só pode ser isso. Cara, eu queria ser uma mosquinha, cara, e ouvir essa porra dessa reunião da Warner. Cara, era melhor que o stand-up comedy do Danilo Gentili. Pra encerrar esse negócio, o Liga da Justiça já meio que falou, tem a parte 2 aí que não... Que a gente também não sabe nem o que vai ser, não sabe nem como vai ser a parte 1 ainda, então não pode nem comentar. Mas o que vocês acham desse remake aí do Lanterna Verde, cara? Em 2020, ser o último filme dessa leva e ser logo o Lanterna Verde novamente. Eu realmente espero que a Warner tenha, olhe para trás, veja aquele filme do Lanterna Verde e diga assim, aí olhe Guardiões da Galáxia e diga, cara, tem que ser mais parecido com Guardiões da Galáxia do que com aquele filme do Lanterna Verde que a gente fez. E eu espero que não seja Hal Jordan. Faça com o Gaigo. Ah, vai ser, cara. Vai ser, desculpa. E tinham falado antes, quando se cogitava o Lanterna Verde aparecer no filme do Batman do Superman e da Liga da Justiça, é que seria um Lanterna Negro, né? Que seria o Jon Stewart. Pra diferenciar que foi feito antes e pra se aproximar do desenho da Liga, que todo mundo, que é o Lanterna que todo mundo mais conhece. Aí eu vou te falar um motivo por que não vai ser o Jon Stewart, porque vai ter um filme do Cyborg, cara. E a Warner é extremamente conservador, eles não vão arriscar, e vou usar um termo extremamente racista, mas eles são racistas, eles não vão se arriscar a fazer dois filmes protagonizados por atores negros, super-heróis negros. O Cyborg não merecia ter filme, merecia o Jon Stewart, seria muito mais interessante. Exato. Só que a Warner vai ter isso, vamos fazer um filme de um super-herói negro? Vamos, de quem? Do Cyborg. Mas podia ser o Lanterna Verde, não, o Lanterna Verde tem que ser o Hal Jordan. Porque tem uma tara dentro da DC por esses personagens da Era de Prata, né? Se for Lanterna Verde tem que ser o Hal Jordan, se for Flash tem que ser o Barry Allen. Quem é o Lanterna Verde badass motherfucker que encaixaria nessa merda de universo que o Zack Snyder tá fazendo? Guy Gardner? Guy Gardner, porra! Só que o Guy Gardner faz piadinha, cara, e não pode fazer piadinha nos filmes da DC. Como eu falei, a Warner não consegue fazer um meio termo. Eles viram que teve piadas retardadas em Lanterna Verde e foi um fracasso. E não teve piada nenhuma na trilogia do Christopher Nolan. Então eles não conseguem falar, não, a gente pode mensurar e botar piadas na hora certa. Não, eles dizem, não pode ter piada. Não pode ter piada, porque se tiver piada, não, o público não vê. Se não tiver piada, o público vê. É isso. É esse o pensamento da Warner. Ele é simplista, ele é dicotômico, ele não tem meio termo. É, né? Essa é a nossa querida Warner. Tem um amigo meu que ele disse que ainda tá sonhando, ainda acredita, obviamente, que a Warner vai falir, como todo mundo fica falando aí, que ela tá perigando, e que a Disney vai comprar ela e se juntar os personagens da Marvel e fazer um grande filme um dia com todo mundo. Eu sonho com isso, eu tenho um roteiro na minha cabeça de como seria o Marvel vs. Disney. Vingadores Liga da Justiça já tá lá escrito, né? É só fácil. A gente ainda tem que gravar esse podcast Vingadores vs Liga da Justiça, mas eu vou falar que eu reli, e apesar de ser uma história muito boa, ela tem um problema para mim. Putz, eu odeio história em que aparece duas mãos gigantes empurrando um planeta contra o outro. Tipo, pra dizer que tá misturando. Eu não, odeio isso. Tipo, é uma imagem que eu vejo num quadrinho e eu digo, puta que merda. Mas é uma referência. Não é referência, mas eu acho muito bobo, cara. É claro que no cinema não teríamos duas mãos gigantes empurrando os planetas pra juntar. Não duvide nada. Ah, não, do jeito que esse povo e acabar querendo botar uma máquina gigante num ponto do planeta Marvel, outra num ponto do planeta DC, que elas vão vibrar iguais e juntar as coisas. No meu roteiro é assim. O meu roteiro dentro da minha cabeça, dentro do meu universo paralelo em que eu sou, produz filmes pra Marvel e pra DC, eles se encontram porque a caixa materna vibra na mesma frequência que o Tesseract e eles criam um portal que liga um universo ao outro. Então, deixa eu comentar uma coisa com vocês rapidinho. Vocês não estão lendo Poderosos Vingadores, certo? Não. No Poderosos Vingadores está acontecendo o seguinte: são universos que estão meio que vibrando na mesma frequência. Os Illuminati, pra impedir que isso aconteça, estão destruindo os mundos, estão colidindo com a Terra. Um desses mundos era o mundo da DC. Por isso, o Grant Morrison, no primeiro número de Multiverso, a primeira coisa que ele faz é destruir o mundo da Marvel. Não, mas o legal foi assim, os heróis vão conversar com os heróis, entre aspas, da DC, e eles explicam a situação, tá, ó, gente, não vai ter jeito, vamos ter que matar todo mundo, vamos ter que destruir a Terra de vocês. E começa uma porradaria da suposta Liga da Justiça com os Illuminati. O Doutor Estranho enlouquece, deixa um demônio tomar conta de um Cthulhu e começa a matar os heróis da DC, cara, é muito legal. Aí o que acontece no final? O Namor destrói. Eles têm a máquina pra destruir os mundos, né? Mas eles não têm coragem de matar aquela terra que tá cheia de heróis e tal. Aí o Namor pega, dá essa bosta aqui, pum, destrói o mundo da DC. Cara, isso quer dizer que a Marvel realmente tá transformando os Illuminati, no caso o Senhor Estranho, Namor, Red Richard e companhia, em vilões de verdade, né? Exato, eles são os principais vilões da Marvel. E tanto é que no final da saga do tempo nos Vingadores, né, da Joia do Tempo, que quebra o Capitão América, eles vão visitando as épocas do tempo, o Capitão América se lembra da parada que fizeram, que apagaram a mente dele. Opa, acho que eu já vi em algum lugar. E eles falam, agora nós vamos atrás dos Illuminati. E agora os Vingadores, os Illuminati são as pessoas mais caçadas do planeta Terra. Ferro, também é um homem de ferro, tá usando uma armadura branca morando em São Francisco, eles não vão lá entender ele. Não, é porque agora eles tiveram que interromper essa saga por causa de Axis. Que é aquela saga que tem um novo massacre, que agora é o Caveira Vermelho. É o Massacre Vermelho, que tem tentáculos. Esse grupo tá uma bosta. Cara, eu vou falar rapidinho aqui uma coisa que eu achei legal. Provavelmente o senhor Ewan McGregor vai ser o Doutor Estranho do cinema, que faz parte dos Illuminati, inclusive. E o que eu achei uma ideia bem legal, não foi confirmado ainda, mas parece que é quase certo isso, que ele já tá até ensaiando. O que eu acho muito legal, porque ia ser o Joaquim Fênix, que é um ator que eu acho um ótimo ator, mas eu não botaria fé que ele seria um cara que levaria adiante o projeto da Marvel de construção de universo. Ele ia dar uma despirocada e dizer, não, eu sou cult, eu sou muito ator, eu sou artístico demais, eu não faço filmezinhos de bonequinhos. Tanto que ele não aceitou, né, o Joaquim Fênix, porque ia ter que fazer 3 filmes, ele disse, não, sou cult, eu não faço 3 filmes, eu só faço filmes artísticos iranianos. E o Ewan McGregor não, ele é um cara que é um ótimo ator, o cara fez Transpointing, fez Big Fish, fez vários filmes fodas, e é um cara nerd, né, cara, é um cara que curte essas nerdices, faz Star Wars, que tá empolgadão de fazer uma trilogia, o Obi-Wan Kenobi, é um cara muito bacana, assim, que gosta dessa cultura pop, que consome cultura pop, então eu acho uma escolha bem, bem acertada se realmente fechar. Eu só tava preocupado com uma coisa, que era como que ele ia conciliar a agenda de trocentos filmes da Marvel com trocentos filmes de Star Wars, porque eles vão fazer trilogia do Obi-Wan. Aí eu me liguei de uma coisa. Você tá quase ligando pra ele. Ewan, como é que você vai dar conta disso? Daí eu me liguei. Marvel, Star Wars, sim, são marcas da Disney. Ele vai lá bater cartão todo dia lá na Disneylândia, que pra mim os filmes da Disney são gravados na Disneylândia. No subsolo da Disneylândia. Junto com o corpo do Walt Disney congelado lá. Sim, a cabeça do Walt Disney. E cara, ele só vai lá bater cartão e vai ficar lá os próximos 6, 7 anos. Vai ficar o Ian McGregor chegando lá, dando um bom dia pra tia do café, batendo cartão e interpretando os personagens. E outra coisa legal aqui também pra encerrar minha participação no nosso Leitura Dinâmica: a Dynamite vai lançar um crossover dos heróis clássicos, que são basicamente os Defensores da Terra. Mas eu achei bem legal a notícia, porque, cara, a gente tá nessa de Marvel e DC, Marvel e DC, Marvel e DC, porque a Image desapareceu, né? Você tá louco? O Walking Dead é da Image, cara, e vende para... Fora o Walking Dead, que ninguém sabe que é da Image, o que que a Image tem feito. Aí você tá cagando regra grande mesmo, porque a Image é considerada hoje em dia a Vertigo do século XXI. Eu tô falando de super-heróis, pronto. Tá, agora você explicou, porque super-herói realmente a Image não trabalha mais tanto, não. O universo de super-heróis acaba ficando só ali em Marvel e DC, pedindo desculpa aí se eu sou burro. A Dynamite vai fazer uma coisa que eu achei bem legal, que é lançar 5 minisséries do Flash Gordon, Mandrake, Príncipe Valente, que era um desenho muito chato que passava na Globo, inclusive, ou no SBT, não lembro agora. O Fantasma e o Jim das Selvas, que eu não sei quem é Jim das Selvas, né? Mas deve ser bacaninha. É a versão do Tarzan. Que usa calças. Tá certo, melhor. Vai interessante o Tarzan usar calças e camisa do que ficar aquele homem de tanga. Vai sair essas 5 minisséries, as capas daquele desenhista que a gente é putinha, que é Darwin Cook, e vai ter capa alternativa do Rob Liefeld. Quer falar, esse vai ser o principal, Rob Liefeld. Sim, e depois dessas 5 minisséries eles vão fazer um crossover misturando todo mundo. Lógico que isso tem uma cara desgraçada de queremos fazer nosso universo compartilhado no cinema de personagens, né, que ninguém mais lembra. Mas cara, se eles fizerem uma versão de Defensores da Terra, eu vou assistir amarradão. E vale lembrar também que estão em domínio público esses personagens, todos eles. Eles saíram nos anos 30 para 40. Saíram junto com o Super-Homem, que também já tá em processo de domínio público, não tá? O Mickey já era para ter entrado e não entrou, porque os caras conseguem entrar com recurso e não cair do domínio público. Eles sempre ampliam a lei do domínio público para não deixar cair em domínio público. Provavelmente vai acabar esse lance de domínio público, porque não faz sentido, né? Se uma empresa tem o registro daquilo ali, foda-se se faz 100 anos que foi que eles fizeram o registro dali, eles renovam o registro e continua sendo deles. Então, para encerrar notícias e coisas do tipo, eu só queria falar que agora no dia 21, esse podcast está saindo essa semana, e dia 21 na próxima terça-feira, no Xanganade. Na próxima terça-feira, dia 21, vai ser comemorado o dia do podcast aqui no Brasil, que é inspirado no Podcast Day, que foi uma comemoração feita nos Estados Unidos, no dia 30 de setembro do ano passado, e aqui no Brasil foi escolhido pro dia 21 por ser o dia do primeiro podcast que foi ao ar, que é o Digital Minds, que é do Danilo Medeiros, que saiu em 21 de outubro, se não me engano, 10 anos atrás, 2004. Podosfera, a gente está fazendo movimentações. Esse ano não vai ter muita coisa, porque foi criada há pouco tempo, né, a proposta. Então está tendo, sei lá, banners. O próprio Areva já tem o seu bannerzinho lá. Vai ter, tem vinhetas que estão sendo gravadas, ações de troca entre podcast, de podcast para outro podcast, essas coisas do tipo. Mas a proposta é que ano que vem seja uma coisa mais organizada, tem eventos, mais ações, e cada dia vai crescendo para essa divulgação, né? E uma das ações que está sendo colocada é para não os podcasts, mas para o público podcast, que é indique podcast para pessoas que não conhecem podcast. Pelo menos aí, indique pelo menos para pelo menos 3 amigos aí, pelo menos para poder introduzir pessoas nesse mundo maravilhoso que é o podcast. E aqui no Brasil, se eu não me engano, tem uma pesquisa que diz que pelo menos aí 700 podcasts aqui no Brasil. Esperamos que você, quem não conheça, possa conhecer o Areva e você possa passar esse podcast para outras pessoas, porque tem coisas legais. Escolhe uns episódios interessantes aí que você acha mais adequados e tal. Todas as informações sobre o dia do podcast tem no Facebook, no Google Plus e no Twitter do dia do podcast. Tem um site que é diadopodcast.com.br. Você vai lá, tem matéria promocional, tem as informações, tem os apoiadores, que lá o Areva já está lá como apoiador e tudo. E no dia 21, poste informações tanto no Twitter e no Facebook com a hashtag dia do podcast. E aí tudo vai ser aglomerado num canto só e todo mundo vai poder ver o que as pessoas estão comentando e as reações de outras pessoas e afins. Convido vocês aí para participar dessa comemoração junto com a gente. O Areva já tem, sei lá, uns 5 anos de podcast, eu acho. Esperamos que tenha mais uns 5, 15, 20, de preferência com dinheiro, se alguém quiser nos patrocinar. Nós estamos aí. No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. E é isso aí. Alguém tem mais alguma consideração, alguma coisa pra falar? Sobre feliz podcast pra todo mundo. Eu queria indicar Nada com Coisa Nenhuma, o Zé Aguiar, que tá no Catarse, vai lá, tá baratinho, tá valendo a pena, o trabalho é legal pra cacete, contribua, Nada com Coisa Nenhuma. Bem, então já que você citou, vou citar alguns também do Catarse que estão lá buscando sua luz ao sol, como o Baladona lá da nossa conhecida Ana Carolina Recaldi. Tem lá no Petisco, né? Tem as histórias, né? Eles estão fazendo a compilação também lá no Catarse, procurando apoio. Tem também uma que eu achei muito fofinha que eu vi essa semana, que é o Carolina Sua Vida Vai Ser Linda, que é uma história ilustrada pela Luara Almeida, falando sobre a história da avó dela e da bisavó e dela também. Então, bem bonitinho, tem lá no Catarse. E eu mesmo contribuí essa semana para um, que é o Akogahara, que é uma história em quadrinhos sobre pessoas que vão se sustentar para um local lá no Japão se tentar se suicidar. Ou se matam de vez. Bem interessante. E eu acho que só. Acho que não tem mais nenhuma pra indicar, não. Então vamos para a leitura de comentários, e o senhor Modesto teve que sair, ficou só eu e o Moura, e vamos fazer a leitura do Momento Areva 5, Família do Então Fantástico, Stan Lee das Galáxias e Além do Horizonte. E Moura, lê aí o comentário que você selecionou. Então aqui o Kural King comentou aqui, Kural King, nosso leitor e ouvinte de longa data: não é que agora que já me conformei com a escassez do podcast, estou começando a apreciar o Momento Areva? É, Kural King, é isso aí, o Momento Areva é um bate-papo aqui, informal, descontraído, sobre o que anda acontecendo no mundo da cultura pop. E, velho, realmente tava meio complicado, assim. Você sabe que a gente ficou um bom tempo, um grande ato, sem ter programação de áudio, porque a vida da gente tava corrida, tava difícil, mas estamos agora, conseguimos adaptar. Momento Areva não tem essa pauta tão fixa, que é o que às vezes dificultava a gravação de podcast, mas, pô, podcast de 15 dias, Momento Areva de 15 dias, Rádio Areva ali ocupando as semanas em que a gente não conseguia realmente apresentar, mas estamos aqui tentando produzir bastante conteúdo para vocês, cara. Então, apreciem o Momento Areva, apreciem este bate-papo informal que a gente traz para vocês semanalmente. Eu sei que a maioria das pessoas preferem podcast toda semana, né? Mas a gente faz de acordo com as condições do sistema, né? Então, nossas condições nem sempre permitem, então a gente tem que resolver, pelo menos para não ficar sem nada, fazer sistema. Então, espero que as pessoas apreciem mais o Momento Areva, ou pelo menos sugiram coisas, né? Não só reclamem que não gostam. É, sugiram sugestões, o que vocês querem ouvir no Momento Areva. Então não tem mais nenhum pra ler nesse momento, né, amor? Não, não. Outro comentário foi do Richard Pinto, dizendo que tantos comentários citados que fui quase um convidado do cast. Isso que dá, ter poucos comentários, aí você comenta muito e aí pronto, você se torna o protagonista aqui lá da leitura. E o outro foi do Giovanni Rod, que ele botou que não baixava o arquivo, estava dando erro, o certificado não confiava e tal, mas a gente já resolveu isso. Era só uma questão de BIOS e já foi resolvida essa questão de BIOS, então já consegue baixar normal a edição do Momento Areva. E só foram esses três comentários, foi pouco comentário, geralmente o Momento Areva realmente tem poucos. E vamos agora para o podcast Areva 180 HQs Digitais, né? Que foi com o Estevão Ribeiro, com o Rafael Rodrigues, com a Katia Ana lá do Diário de Virgínia, e a gente falou sobre quadrinhos digitais, foi bem específico, e acho que por conta disso também acabou tendo poucos comentários, porque geralmente quando o tema é muito específico as pessoas não comentam geralmente. Aumenta muita gente. E, Moura, qual foi o que você selecionou aí desse? Então, o Sandro R aqui perguntou: Algures agora é convidado? O Algures não, o Algures nem pertence ao blog, o Algures, na verdade, ele pertence ao MDM. O Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, ele não é que ele é convidado, ele sempre será parte integrante do blog. É porque vida de Rafael Rodrigues, que é um homem que é publicitário, redator, filósofo, roteirista, a vida dele é muito agitada, ele infelizmente não está conseguindo dar toda a atenção que ele poderia dar, que ele gostaria de dar ao blog, então ele prefere no momento ser citado dessa forma, mas o Rafael sempre será eternamente um membro fundador do blog. Não, o Rafael, ele tá tão atribulado que ele até disse não pra Marvel pra fazer o filme do Doutor Estranho, né? Marvel foi lá atrás dele, pediu, ele disse, não dá, tô muito cheio, tô muita coisa pra fazer aí, então... Tô escrevendo Desire, eu não sei pronunciar esse nome, cara. Ele falou, né, tô produzindo Desire... Eu chamo de Disrael, né? Então é lá, Disrael. Comprem lá no mais de Bis, né? Que tem. É, no mais de Bis. Comprem lá o Desirai. Eu vou falar como escreve, tá? Dias Irae, que é bem legal. Eu li, é muito bom. Então comprem lá no mais de Bis o Desirae. Nosso querido Rafael Rodrigues. E o outro comentário aqui também foi do On Master, que ele falou que o Estevão Ribeiro no final e com muita educação mandou um change erra, e o Estevão respondeu que espalhamos a palavra como podemos, porque realmente, né, cada vez mais o Felipe Gomes, que vai escrever lá para o editor Aquário lá que o Estevão tá organizando, também erra, assim como change erra pra caramba. E o outro último comentário foi exatamente do Richard Pinto também, que ele falou que o interessante do cast, né, vou fazer jabá dizendo que algumas dessas coisas o Rafael comentou em outro podcast que saiu esta semana e que não é do MDM, então tentem descobrir aí qual é esse outro podcast que saiu semana passada. Não quer fazer jabá pro outro podcast, faz pro MDM, cara. Pode fazer jabá pro outro podcast, não tem problema não. O MDM capita essas ideias das pessoas, né? As pessoas acabam querendo falar muito deles. Falem de vocês também. Claro que não exagerem, né? Não exagerem o número de jabás, falar só jabá. Mas se vocês forem educadinhos e tal, a gente até se fala. Se quiser fazer jabá, a gente sempre fala. Se quiser fazer jabá, manda pro nosso e-mail, pro contato @areva, que a gente faz propaganda de vocês mesmo, que a gente gosta de divulgar. A blogosfera, adoro esse termo, a blogosfera, onde surfam esses internautas na rede mundial de computadores, pode fazer o jabá que a gente divulga tanto no podcast da Podosfera quanto em nossas redes sociais. Então é isso, pessoal. Momento Areva daqui a 15 dias, podcast semana que vem. Vá lá em contato, @areva.com, dê seu e-mail, facebook.com/areva com 2 A's. Nos vemos mais à frente. Então, Areva!